Para mim é uma surpresa muito agradável. O bom semeador sai semeando. E quando a terra é boa, a terra produz 100 por 1. Eu fico agradecido a Deus e parabenizo essas pessoas que têm correspondido à missão da Canção Nova aqui no Rio de Janeiro. Rádio Canção Nova do Espírito Santo, Rio de Janeiro, ZYJ 495, 1060 AM, Rio de Janeiro. Rede Canção Nova de Rádio, nós espalhamos o amor pelo ar.